Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas, mas eu não me importo, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que ninguém mais possui. Me traz meu passado e a lembrança, coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. E eu que sempre fui tão inconstante, desculpe, meu amor, agora pra valer. Olha, vem comigo aonde eu for, onde eu for. Seja meu amante, meu amado, meu amor. Vem seguir comigo meu caminho e viver a vida só de amor. Distante, muito além do que eu posso ter. Eu que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, seja meu amante, meu amado, meu amor. Vem seguir comigo meu caminho e viver a vida só de amor.